Yotan 3520, autorizado Aracaju, o nível 190. A decolagem é da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, após Jamo e após direto Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5033. Tutan 3520, chame para o posto de acionamento. Salvador, um bom dia. Gol 1173, está com a Bravo, sensação Guarulhos. Número 73. Bom dia, está autorizado Guarulhos. Nível 360. Via Pesulu no meia até Belo Horizonte, após Trive e após Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita. Subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 119 decimal 8, acione 5035. Autorizado Guarulhos no 360, via Pesulu no meia, Belo Horizonte, Trive, Poços de Caldas. Decola da 10, curva direita na da El, Leda, Bridge. 198, controle 5035, transponder. Correto, gol 1173, chame para o posto de acionamento. Não, obrigado. Plantão 04, está pronto para posicionamento. Então, 3520, tá livre? Chame táxi. Chama para táxi, tá 3520. Está pronto para o táxi também, às 5 horas, 3 horas e 10, operando Recife. Ciente, Dan 3520, livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre, 1895, boa viagem. Táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre, 1895, boa viagem. Torre de Salvador, bom dia, da 3520, está pronto para esperar da 10. Bom dia, autorizado decolar 090 graus 089, então 3520. Autorizado decolar, pistão 90, da 3520. Coloso 24, chama o controle, tá 3520. Chama o controle 398, tá 3520. Salvador, bom dia, tá 3520. Bom dia, tá 3520, contato radar, subnível 190. 190, tá 3520. Autorizado direto ponte. Direto ponte da 3520. Controle, autorize direto Aracaju da 3520. Autorizado. Autorizado. solo, gol 1173, pushback estacionamento. Gol 1173, está livre, chame táxi. Chama táxi. Alfa Romeo 363 para 3520. Gente, livre táxi à direita, voo 1177, ou melhor, via pátio e Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Salvador, boa noite. Gol 1973.0. Autorizado a linha E-Decolar, 090 grau 099. Autorizado a linha E-Decolar, gol 1973. Colosso 37, chame o controle, gol 1173. Bom dia. Controle, bom dia, gol 1173, decolou, se possível, Prodileda. 1173, bom dia, contato avanço, bom nível 360, direto Leda. Direto Leda, obrigado. 173, chame Centro Recife, frequência 1251. 1251, bom dia.